incrível gol, pressão. Só ele é incrível. A mais nova qualidade automotiva do Pará. A hora chegou. O momento é agora. O momento é agora. DJ Ted Midback, o DJ que é referência dos sons automotivos. Uhul! Know you get stronger when you get older. Just don't show your shoulders when you get older. Things aren't easy, so just believe me now. If you don't keep it cool now, you'll never make the sound. All the lights will guide the way. If you get to hear me now, all the fears will fade away. You get to hear me now, now, now, now. Estúdio Gambiarra de Vigia, a mídia que faz a mídia. Novo Gol Pressão. fuego que... Pressão, com um novo projeto, diferente de tudo e de todos. Gol Pressão. Gol Pressão. Welcome. DJ Ted Midback, o showman do som automotivo. Mais novo formato visual e inovador. I don't want nobody, baby. But you, there's something about your body. Então detona, DJ Ted Midback. Incrível gol, pressão, só ele é incrível. Pressão, a maior pressão automotiva de São Caetano. Organização Wagner. DJ Ted Midback e mais um Mil Set Live. Deixa voar. Picadão, picadão. Picadão, picadão. E solta um batidão. Wagner, aumenta tudo e bota o gol pressão pra sabugar geral. Automotivo Gol Pressão de São Caetano. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales.

top DJ do Brasil. Opressão, agora, em seu mais novo formato visual e inovador. Going to the party, have a real good time. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. How about it? Everybody's going to the party, have a real good time. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Incrível gol, pressão, só ele é incrível. Pressão, a novinha vai curtir, é o Super Pop Live e a MC Lili. Este é o novo gol, pressão. Eu não tenho dinheiro, mas vou te proteger. Eu sou o seu protetor. O vento toca o mar, as ondas vão lembrar nós dois. Meu amor, você me olhou. O coração bateu e o tempo parou. DJ Ted Midback, o showman do som automotivo. Posso usar meu charme pra te conquistar, mas o seu claro quer assim. Mas você me deu moral, vai ter que aguentar. Meu amor é super, super. Vou roubar uma flor e dar pra você. E uma carta apaixonada, escrita em um papel que caiu do céu. Meu amor, DJ Bosco, o Grimpel, toca aquele som que eu vou mostrar. Exclusivo Equipe Lata Velha. Equipe Lata Velha. Bruno e Pio, suave. Sou pobre e simples. Só posso usar meu charme pra te conquistar. Mas o seu pai não quer assim. Mas você me deu moral, vai ter que aguentar. Meu amor é super, super. Vou roubar uma flor e dar pra você. E uma carta apaixonada. Tem um papel que caiu do céu, meu amor. DJ Bosco, o Grimpel, toca aquele som que eu vou mostrar pro meu amor. Eu não tenho dinheiro, mas vou te proteger. Eu sou o seu protetor. O vento toca o mar, as ondas vão lembrar nós dois. Meu amor, você me olhou. O coração e o tempo parou. Progressão, agora, em seu mais novo formato visual. Inovador. Eu digo, fez tudo errado. Ficou comigo, chegou ao fim.

seu mais novo formato visual. Dale, dale, inovador. A Cidinha bebeu de juiz, uma já colou. Quando bebe, ela é um perigo. Se beijando de boca em boca, a Cidinha perdeu o juiz. Toma uma já ficou louca. Quando bebe, ela é um perigo. Se beijando de boca em boca, com a garrafa de uísque, a Santinha. Com a garrafa de tequila, a Santinha. Se acabou a bebida, a Santinha, para. Com a garrafa de uísque, a Santinha. Com a garrafa de tequila, a Santinha. Se acabou a bebida, a Santinha, para. Manda ela descer. Desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce. Dá mais pressão, porra, o que é? Desce, desce. A maior pressão automotiva de São Caetano. Organização Wagner. Estúdio Gambiarra, sua produção perfeita. Eu preciso te ter. Meu fechamento é você, mozão. Eu não preciso mais beber e nem fumar. Incrível gol, pressão, só ele é incrível. Tendências pra você dançar. Escurinho faz barulho. Este é novo gol, pressão. E quem gosta de fazer no claro? É mais gostoso no claro ou no escuro? Não importa, o importante é fazer amor bem gostoso. No escurinho você se solta, no claro tá com vergonha. Apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz. Quebra, quebra, quebra, quebra, vai. Apaga a luz. Apaga a luz. Ela merece camisa 10. Ela merece, ela merece. Ela merece camisa 10. A Levana sentando no baile da aula. Um abraço a minha galera do camarote. Merece camisa 10. A Levana sentando no baile da aula. Que festa linda, que festa maravilhosa. E vai, toma. Vai, toma. E vai, toma. E vai, toma. E vai, toma. Esse é o CD do fenômeno, vai. Vai, toma, no escurinho, no escurinho, no escurinho, no escurinho. No escurinho você se solta, delícia. Quem tá solteiro faz barulho. Só vocês, só vocês, fiz. Meus amigos. Automotivo Gol, pressão de São Caetano. Que isso? Eu tava. eu comecei a namorar só pra tentar me consertar. Eu fiz de tudo pra mudar, mas só que deu errado. Deixa eu te contar. E eu no cinema, meus amigos na balada, eu tomando um sorvete e eles bebendo cachaça. Pois é meu amigo, mas não deu certo não. E é melhor mexer com o fígado, o coral mais lindo do Batuba. Quero ouvir vocês. Então detona, DJ Ted Midback. Papazona, eu voltei, eu tava ficando doido. Bora beber, que eu tô solteiro de novo. Papazona, eu voltei. Bora beber. Vambora, vai, vai. Alô, Berguinho, seu machista. Tá gostoso, olha a gêmea, nós. A rosa, vai. Eu comecei a namorar só pra tentar me consertar. Eu fiz de tudo pra mudar, mas só que deu errado. Deixa eu te contar. E eu no cinema, meus amigos na balada, eu tomando sorvete e eles bebendo cachaça. Pois é meu amigo, mas não deu certo não. E é melhor mexer com o fígado do que com o coração. Você incrível com pressão, só ele é incrível. E eu preciso te ter, meu fechamento é você, mozão. Eu não preciso mais beber. Eita, explodir! Me deu onda, o teu sorriso me deu onda. Você sentando, mozão, me deu onda. Que vontade de te ter, garota. Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama, o pai te ama, o pai te ama. Coisa linda, Batuba! Apoio exclusivo, equipe Lata Velha. Mas eu me chamo Papazone. Vem com nós! Mas eu preciso te ter, meu fechamento é você. Eu não preciso mais beber e nem fumar. A tua presença me deu onda, o teu sorriso me deu onda. Você sentando, mozão, oh, mas eu preciso é te ter, garota. Eu gosto de você porque o pai te ama. Vai, garota, pega seu bumbum de martelo e bate o calcanhar de prego. Vingador, agora, em seu mais novo formato visual, Vingador. Inovador. De uma forma sensual, Vingadora vem trazendo uma atividade que as princesas estão fazendo. De uma forma sensual, Vingadora tá trazendo uma atividade que as meninas estão fazendo. Calcanhar de prego, bumbum de martelo. Calcanhar de prego, eu disse bumbum de martelo. Calcanhar de prego, bumbum de martelo. Calcanhar de prego e quem tem bumbum de pego poque, poque, poque, poque, poque, bumbum de martelo, poque, poque, poque, poque, vai bundinha, poque, poque. Eu disse calcanhar de prego, poque, poque, poque, poque, bumbum de martelo, poque, poque, poque, e a chuchuca, e a chuchuca, lei chuchuca sim, e a chuchuca, só quem for chuchuca, e a chuchuca. Prepara, prepara, e a chuchuca. Martela, martela, poque, poque, poque, poque, poque, poque, calcanha de prego, poque, poque, poque, poque, bumbum de martelo, poque, poque, poque, poque, vai no calcanha de prego, poque, poque, poque, poque, poque, o de martelo, poque, poque, poque, e vai no calcanha de prego, poque, poque, poque, poque, um calcanha de prego, poque, poque, poque, bumbum de martelo, poque, poque, poque, poque, vai no bumbum de martelo. A hora chegou. O momento é agora. O momento é agora. Incrível gol, pressão. Só ele é incrível. Eu sou praieiro. Tô solteiro. Quero mais que. Tô solteiro. Alegria lá em cima, quero alegria, quero energia. É o bloco mais safadão pulando, tira o pé do chão. Estúdio Gambiarra de Vigia, a mídia que faz a mídia. Sou praieiro, tô solteiro, quero mais. Eu tô solteiro. Quero mais verão, quero mais tesão, quero mais fevereiro. Quero mais amor dentro do coração, quero mais dinheiro. Eu quero praia e sol, quero namorar. Quero mais alegria, quero mais Rio de Janeiro, um tempo de paz. Quero as meninas de Minas Gerais. Eu quero a mulherada que tá em Fortaleza, no Fortal. Porque sou brasileiro, eu sou do litoral. Eu sou do mundo, eu sou do Canadá. Sou do Fortal. Porque sou brasileiro, eu sou do litoral. Eu sou do mundo. Levantem as mãos, abra os braços. Sou praieiro, solteiro, quero mais. Eu tô solteiro. No 3, 1, 2, 3. Solteiro, sou praieiro, sou eu tô solteiro. Quero mais verão, quero mais tesão, quero mais fevereiro. Quero mais amor dentro do coração, quero mais dinheiro. Eu quero praia só, quero namorar. Quero mais alegria, quero mais Rio de Janeiro, um jeito de paz. Eu quero as meninas de Minas Gerais. Levantem as mãos, abram os braços, vai, vai, vai. Porque sou brasileiro, sou do litoral. Eu sou do mundo. Sou do quê? Sou do Canadá. Porque sou brasileiro. Sou do litoral. Eu sou do mundo. Eu sou do Canadá. Sou praia. Quero mais o quê? Sou praieiro. Eu tô solteiro. Gol pressão. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Um, dois, um, dois. E parará. Ei, vou te mostrar o meu poder. Você vai pirar, você vai enlouquecer. Vai desejar o meu amor. entendi. Você vai pirar, você vai enlouquecer, vai desejar o meu amor. Eu sei, sim, preciso ouvir dizer que sim, e você nunca vai mentir pra mim. O teu olhar já revelou. Vou te levar pra dar a volta no meu mundo, desvendar os sentimentos mais profundos. E nessa onda, se quiser pode pedir. Pressão, a maior pressão automotiva de São Caetano. Organização Wagner. Que beleza, fevereiro. Tem carnaval. Eu tenho um busco violão. Joga pra cima, joga pra cima. Subiu o bloco mais alto. Moro. E tem carnaval. Eu tenho um fusco violão. Vai caroço, vai caroço, vai meu filho. Sam baby, posso não ser o grande líder. Pois é. Mas lá em casa cachorro, papagaio, todo mundo me respeita. Pois é. Essa é a zona da energia do poder. É carnaval, jogar pra cima e sobe aê. Moro. Que beleza, fevereiro. Tem carnaval. Eu tenho fusco violão. Eu sou Flamengo e tenho uma neve chamada Tereza. Vem, vem, vem, vem, vem. Eu sou Flá Flá. Eu sou Flá Flá. Eu sou Flá Flá. Ela é meme. Eu sou Flá Flá. Assim, ó, eu vou pedir pra você voltar. Vou pedir pra você ficar. Eu te amo. Deus quer bem. Vou pedir pra você gostar. Eu vou pedir pra você me amar. Eu te amo. Eu te adoro, meu amor. A semana inteira fiquei esperando. Eu tive sorrindo, eu tive cantando. Quando a gente ama, só quero amar, só quero amar, só quero amar de jeito maneiro. Não quero dinheiro, quero um amor. É que eu espero e tô o mundo inteiro. Não quero dinheiro, eu só quero amar. Espero para ver se você vem. Não te troco nessa vida por ninguém, porque eu te amo. Eu te quero bem. Eu te quero bem. Acontece que na vida a gente tem. Tem que ser feliz por ser amado por alguém, porque eu te amo, eu te adoro. Meu amor, a semana inteira fiquei esperando. Eu tive sorrindo, eu tive cantando. Quando a gente ama, não tem seu dinheiro. Eu só quero amar, só quero amar, só quero amar. De jeito maneira. Não quero dinheiro, quero amor sincero. É que eu espero, grita o mundo inteiro. Vai, caroço! Escutou! Jogou minhas coisas fora. Se que em sua cama eu não deito mais não. A casa é minha, você que vai embora. Já pra saia da sua mãe e deixe meu colchão. Ela é pra Narte de pentelha e azia. É campeã do mundo. A raiva era tanta que eu nem reparei que a lua, lua diminuía. A doida diz Deus, o que é que eu faço agora? Se me olhando desse jeito, ela me tem nas mãos. Meu filho, aguenta. E quem mandou você gostar do quê? Do quê? Dessa mulher de pazes complicada e pendentinha. Você me apareceu. Era tudo Estúdio que eu Gambiarra. Queria. O nosso muito obrigado a todos que apostam e confiam em nosso trabalho.